É só aumentar o volume e curtir essa bagaça daí. Yeah. Mixagens DJ Marcão.

mixagens de DJ Marcante. We'll be right back. boys and girls. encerramento do primeiro bloco do programa. Yesterday When I Was Mad, muito boa. Network Memories, Britney Spears, quem diria? Crazy. Começamos o segundo bloco do Fresh House e hoje com Shakira Orozasi, uma versão chamada Thunder Purse 2000 Club Mix. Esse foi o Fresh House de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta aqui pela Rio Sul Rádio. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Fresh House. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Seja bem-vindo. Boa noite. Knuckle ride, killing time, flying high as I held on tight to you. To you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you. With you. And I'm not gonna lie, say I've been alright. Cause it feels like I've been living upside down. What can I say? Again for you. For you. Trying to stream my way to a better life, but a daydream crashed like into the sky. To you. To you. Cause I'm not gonna lie and say I've been alright. Cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm surviving. To see another day. What can I say? I'm surviving. And I'm gonna be fine. I'm gonna be fine. I think I'll be fine. Ooh, yeah.